Eu tô no celular falando de um bar. Bebi todas pra poder ligar. Perdi meu grande amor, não sei o que fazer. Amigo louco, tô liguei pra te dizer. Manda um recado e um beijo meu. Sei que ela não pede um programa seu. Mas não abra a porta, não tem celular. E eu só tenho um jeito dela me escutar. Vai, locutor, diz que eu estou completamente apaixonado, louco de amor. Diga por favor, mas fala aí no ar. Não sei viver sem ela. Que tem um cara aqui com saudades dela, cheio de desejos. Diz pra ela, locutor, só quero mais um beijo. E é pra rochar bem gostoso. Vai no Brasil ao vivo pra você. Casamente a todos os locutores do Brasil. Tô no celular falando de um bar. Bebi todas pra poder ligar. Perdi meu grande amor, não sei o que fazer. Amigo louco, tô liguei pra te dizer. Manda um recado e um beijo meu. Sei que ela não perde um programa seu. Mas não abre a porta, não tem celular. E eu só tenho um jeito dela me escutar. Vai, locutor, diz que eu estou completamente apaixonado, louco de amor. Diga por favor, mas fala aí no ar. Não sei viver sem ela. Que tem um cara aqui com saudades dela, cheio de desejos. Diz pra ela, locutor, só quero mais. Vai, locutor, diz que eu estou completamente apaixonado, louco de amor. Diga por favor, fala aí no ar. Não sei viver sem ela. Que tem um cara aqui com saudades dela, cheio de desejos. Diz pra ela, locutor, só quero mais um beijo.